aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, e medo e aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção, o pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão, da primavera calmaria. Protege da solidão.